Comandador 5809. 5809, completa final, chega o trem, chama a torre 1-1-8, decimal 6. 18-6, bom. Boa noite, Web 5809, final ILS baixado travado. Boa noite, 5809, livre pouso final no 0, vento no 0 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso no 0, no 0, 1 no meio, Web 5809. .05, 10 para 2000, ajuste no 0 no meio, livre LS, aposta estabilizado. A minha vida é passar estabilizado, gol 205. Follow 07, livre à direita, taxi nessa frequência, via Alfa, Juliette, portão 10. Gente, Alfa, Juliette, nessa frequência para o 10, é 509. Delta 3600, informação alfa. Desce ao 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 3600. O 205 completa final, checa o trem, chama a torre 118, desse ao meia. Boa noite, 805, checa o trem, livre pouso no 0, vento 090 graus com 5 nós, altímetro no 0 no meia. Passado, travado, teve voz. 05, solo ao 14, livre à direita, e táxi via Alfa e Juliette, portão 1, na minha escuta. 3600, complete aproximação, torre 286, bom pouso. 286, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 643, passando nível 240, sente da alta. Sobre a trilha, espera 4.010, vai chegar a MOF, com ajuste no 0, pulo meia. Mete para 4.000, chegada bom, em meio 16, no ajuste, voo no 643. Que Juliette Bravo. Whisky Juliette Bravo, prossiga. Bravo, se encontra no Bate Uno, posição 04, solicita reboque para o Pátio 3, posição 05. Está autorizado o reboque, ele me escuta. Ciente, se escuta. Salvador, boa noite, Santos 3600. 3600, cheque treino de pouso, vento 060 graus, 4 nós. Baixou e travou, e de pouso na onda 4, formação Alfa, cruza 215. Boa noite, Gol 714, desço para o 50 na chegada Mari. 50 Mari. Chalas 2000, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha na escuta. Ok, na sua escuta, livrando, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, na sua escuta, está 3600. sim, possível. 3x0, Natal. Você tá pronto agora, Pedro? Está autorizado, 370, ok? 370, nível autorizado, Natal, na Tesouro 10, decola 990, curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois 12, par. Aciona 5005, controle 1208. Então, autorizado para o gol 1805 para Natal, Tesouro 90. Decola 90 esquerda, após no vertido da Puca, Jamo, após Jamo, voa, limpa. 5005 Boa noite, 05. Chama para o TAN 3600, TAN Alfa, próxima Juliette, o contrato do nossa esquerda. Ativo, já está liberando a passagem, pode ingressar na Juliette, posição na área remota, ok? Remota 12. Tá bom, táxi via Juliette, remota 12, tá 3600, agradece, bom trabalho. Salvador, muito boa noite. Gol 1606, sente da informação Alfa. Boa noite, gol 1606, desça para nível 050, chegada Mário, ajuste no 016. Sente autorizado 5000, ajuste no 016, desceu da Mário, gol 1606. Gol 714, desça para 3000 pés, redução 210 nós. 3210? 210. 4M, desça para 2000 pés, ajuste no 06, reposta estabilizado DLS. Desça para 2016, para estabilizado, gol 643.